total 9908, 3 a bordo com 3:30, Lanterna Galeão. 3 a bordo, 3:30, Galeão copiado, senhor táxi autorizado via faixa 3, Juliette Alfa, 1014, QNH, ponto espera pista no zero, chame pronto por decolagem, total 9908. Afirmativo, pela Juliette, para pista no zero, total 9908. Autorizado, final ILS, chame a torre agora 118.6. 118.6 autorizado, final ILS, 118.6 autorizado. Ajuste no 0 no 4. Continua a aproximação. Reporte quando o trem embaixo travado. Vestando 3520. Já com o trem embaixo travado. Copiado. Total 9908. Ponte espera pronto. Total 9908. Em condições de alinhar e decolar sem parada. Ajuste no manobra, senhor. Afirmativo, senhor. Total 9908. Autorizado alinhar e decolar sem parada. Pista no 0. Ajuste manobras na medida possível. Renegal no 0 no 4. Vento de 180 graus. 039. Continuando. Pouso autorizado, pista no zero, vento de 180 graus, 05 nós, que negal no 0 no 4, cabeceira 10, deslocada em 90 metros, TAM 3520. Pouso autorizado no 0, TAM 3520. Total 9908, decolado aos 22. Chama agora o controle 1 no 9 decimal 35, senhor. Bom voo. 1 no 9 35. Controle total 9908. Total 9908, suba 360, gole transição Gonza, vigilância. Gole Gonza, subindo 360, está livre a proa direto gole? Autorizado, direto gole, acione 5101. 5101, ciente. 714, autorizado ILS, Torre 118, meia dúzia. 118, meia, obrigado, boa noite. Boa. Boa noite, 96 autorizado, afinal, RNAV reduz a velocidade para 210 mais. Reduzindo 210 nós, autorizado, RNAV, gol no 896, 2500, 1014. Boa noite, 05, autorizado, 2000 pés na via Mari, 1014, reporte localizador. Boa noite, 05. 2000 pés na Mari, 1014, reportaremos localizador. Boa noite, 06, 3000, 1014, reporte estabilizado localizador. Passará localizador, 1014, 606. Torre Salvador, boa noite, Golo 714, estabilizou o localizador. Boa noite, Golo 714, tráfego avistado, ajuste no 014. Continua a aproximação, senhor. Reporte quando o trem embaixo travado avistando. Gente, reporta que já está visual com o campo, está com o trem embaixo travado, Golo 714. Golo 714, tem pouso autorizado, pista no 0, vento agora 190 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso, Golo 714. Golo 714, cabeceira no zero, deslocada em 90 metros, senhor. Ciente, 900 metros deslocado, 714. Negativo, senhor, 90, 90 metros deslocada. 90 metros só, obrigado. 0, indecisa para 150, boa noite. Boa noite, são 3170, ação de identificação dessa via chegada Mari, ajuste no 0, no 4. Qual é esse dia? Não, é o RNAF da pista no zero, após o ETAP, poderia voar na prova Serra Vitor 368? Após o ETAP, Serra Vitor 366 para a final do RNAF. Ok, ETAP, Serra Vitor 366, então, 3176. Mas olha, 2-0 autorizado ingresso na Índia, portão 01, né, senhor? Índia, portão 01, 3-5-2-0. Tô de Salvador, muito boa noite. Gol 1-6-4-3, ciente da Alfa. Boa noite, gol no 643. A sua identificação dessa via Bonf, o ajuste em Salvador no 014. Identificou, desce via, Bonf, ajuste 1-0-1-4, gol no 643. Boa noite, Portugal 158, information off, aqui na H1014, to Lisboa, level 350, request clearance. Ok, stand by for clearance, 158. Standing by, Portugal 158. 805, gol, reporte estabilizado no localizador. Reportaremos estabilizado. Gol 606, reduza para 1,80 nós. Descida para 2000 pés com 0,14, reporte na final do ILS Englide. Reduzindo 2,606. Confirmando para 3,170, está autorizado para seguir via, né? Gol no 896, continua a aproximação, guarde pista livre, senhor, que legal no 0,14. 904 aguardando, pista livre, 1896. Controle, altão 3170. 3170, prossiga. Ok, confirmando, a gente está autorizado a descer via. Confere. Obrigado. Total 9908, chame Centro Recife. Frequência 1288, alterno 264. 288-264. Boa noite, 96, cheque trem. Baixou e travou. Boa noite, 96, pouso autorizado na pista no zero, vento 180 graus, meia dúzia de nós. Cabeceiro no zero, deslocada em 90 metros, senhor, 90 metros, voo 896. Centro dos 90 metros, baixou e travou, livre pouso, 1896. No 714, tem táxi autorizado via Alfa e Juliette para o portão 05. Alfa Juliette 05, no 714. Airport call 158, call me ready for push and start and standing by for copy the clearance. Airport call 158. Copy, we'll call you for push and start, standing by for clearance. Airport call 158. Boa noite, 05, tráfego avistado, 104, ajuste, número 2 para pouso Salvador, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, noite, 05. Mais a fé. Táxi autorizado via Alfa e Índia, portão 03, né? Frequência 1896. Livre táxi, Alfa Índia, portão 03, boa noite, 96. Boa noite, 05, vento de 180 graus, meia dúzia de nós, 104, ajuste, cabeceira 10, deslocada em 90 metros, 90 metros, pouso autorizado, pista no 0, gol no 805. Vai estar sim, sim. Localizador, pista vista, 606. 606, complete final, reduza a aproximação, chame torre no 8, decimal 6. 26 graus, até mais, 606. Até mais. Boa noite, voo 606, ajuste no 04, tráfego avistado, número 2 para pouso Salvador, cheque trem, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso no 606. Baixo e travado, 606, tem o tráfego número 1 na vista. aos 35. Libera a pista, próxima interseção à direita, senhor. Táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão 612, nesta sequência. Reporte pista livre, gol no 805. Alfa, Juliette, 612, reporte pista livre, no 805. Ah, Victor, 366, informa na final, tá? 3170. Gol 643, redução de velocidade para 210, nós. 210, gol no 643. Grau 089, no 0 no 4, ajuste. Cabeceiro no 0, deslocada em 90 metros. Gol no 606. 606, sem deslocamento. Livre pouso na 10, ajuste no 0 no 4. Chega 158, we are ready to copy cleaner. Copy that, Portugal 158. Confirm, sir, clear for push and ready for push and start. Negative. We are only ready to copy clearance, Portugal 158. Okay, stand by for copy 158. Copy. É 43, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Voe com proa 230 sob vetor radar para o sequenciamento. Só fica limitado pelo localizador. Gente, direita para 230, descendo para 2014, limite localizador, gol no 643. No solo aos 37, libera a pista, próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa, reporte para ingresso na táxi Juliette nesta frequência, no 606. 606, reportará para ingresso na Juliette, informa sua transmissão acompanhada de microfonia. Sim, senhor, aguarde um momento de trocar o equipamento. No 606, por gentileza, cheque rádio no 234-4321. 5, alto e claro. Grato, senhor. É Portugal 158, are you ready to copy? Go ahead, é Portugal 158. É Portugal 158, clear to Lima, Papa, Papa Tango, flight level 350, via Upper Zulu 10, until Natal, then Upper November 873. After Upper November 873, you cleared according to flight plan route. After takeoff, runway 10, left turn on Puka departure and Zipar transition. Frequency of Silva departure 119.35. Squawk 5106 or Portugal 158. Portugal 158 is clear to Lima Papa Papa Tang, level 350. Upper Zulu 10 until Natal. After Upper November 873 and flight plan route. Runway 10. Left turn, Puka, Zipar, departure frequency 109.35, squawk 5106, Air Portugal 158. 5106, your readback is correct, Air Portugal 158. Call me ready for push and start, sir. We'll call Air Portugal 158. Voo no 606, tem táxi autorizado via Alfa e Juliette ao portão 08, sir. Alfa e Juliette para 08, igual no 606. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 4062. Azul 4062, acione identificação, desça via chegada à mar e ajuste no 0 no 4. Controle Salvador, Azul 4062. San 3170, está na final, visual baixou e travou. Salvador, Azul 4062, na escuta. 4062 Salvador, como recebe? Agora 5x5, é alto e claro. Sonho de identificação, azul 4062. Está na proa de maré, usa 180 para 1950. Controle Salvador, azul 4062. 4062, identifique. Controle Salvador, azul 4062, 198. Controle Salvador, azul 4062. Salvador, azul 4062. Uno 643, reduza para aproximação, complete final. Chame torre, 1-8, decimal 6. 18-6, reduzindo, Uno 643. Controle Salvador, azul 4062. Prossiga. Uno 643, tráfego avistado, Kenegal no 014, número 2 para pouso em Salvador. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Caso não obtenha, reporte na DA. Iniciando o procedimento, correção na MDA, iniciando o procedimento de aproximação perdida, gol no 643. DS aguardando pista livre, caso de falha, reporte na MDA, gol no 643. Azul 4062, Salvador, prossiga. 20% push and start. Push and start, 158, call Mary for taxi. Clear for push and start, call for taxi, reporte gol 159. Controle Salvador, azul 4062, Controle Salvador. Por gentileza. Controle Azul, azul 4062, nós estamos conseguindo contato com o controle, estamos na chegada à maré para Salvador. Copiado 4062, a frequência do controle de Salvador agora em 1.9.35, center. Tentamos várias vezes, mas negativo o contato, vou tentar mais uma vez. Copiado, senhor. Continue a aproximação. Reporte no localizador. Autorizado a descer para 2.000 pés. Kenegal no 014. Azul 4062. Para 2.000 pés, 1014, azul 4062. Fica nessa, tenta o controle mais uma vez. Sente, por gentileza, você tente controle mais uma vez. Vai tentar. Controle Salvador, azul 4062. Prossiga. Agora copiando alto e claro, seu negativo plantado anteriormente. Está na proa de TAP, agora descendo para 2.000 pés, de acordo com os instruções da torre. 4062, sonho de identificação. Identificou azul, pode estar 62. Para ingresso no táxi Juliette, nesta frequência 3170. Ok. Liberando agora a direita via Alfa, informará antes da Juliette, que é 3170. Ok, 9014, intenção é RNA, então 90, positivo. Sete, 4062, desce via, após etapa, CA Vitor 366, repórter estabilizado. Sua transmissão, senhor, está intercortada aí, às vezes ela some, desaparece. Entendeu que desce via e depois a RNA, então 90. Três. Deslocado a 90 metros, ciente, autorizado pouso, baixou e travou, no 643. 3520, qual nível, Cajú? 1-0. TAP, Terra Vista, 366, azul, 4062. 0643 no solo de Salvador aos 46, libere a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa, reporte para ingresso na Taxiway Juliette nesta frequência, voo no 643. Direita, Alfa, Juliette, reporte para ingresso nessa, nessa frequência, no 643. Juliette 3170, autorizado ingresso, portão 02. Autorizado ingresso via Juliette para 2, 3170. Santos 520, pronto para cópia. Matheus, prossiga. Santos 520, Salvador para Serra Branca, Alfa Romeo, Aracaju. Nível de voo 190 autorizado, Golf 67. Decola da pista 10, curva à esquerda. Saída Puca, transição Aracaju. Controle 119, decimal 35. Transponder 5105, Santos 520. Ativa Aracaju, nível 90, Golf 677, Cida Paulo 0, Covid 7, era Puca Aracaju, 0935, controle 5105, responde 3520. Cotejamento correto, tá 3520, portão 01, chame para o push estacionamento, senhor. Ah, 3520. Tower Portugal 158, request taxi. Tower Portugal 158, roger, clear taxi via main apron, then Juliet and Alpha. Beware of aircraft ingressing, correction, sir, entering gates. I do not have the clear sight of position 8, which is the Boeing to go to. And you clear taxi via main apron and Juliet and Alpha to holding point runway 10, clear 1014. At holding point runway 10, call me ready to departure, Portugal 158. Clear taxi, main apron, Juliet.